Yankee 09, ao porto. Alfa, Juliette, portão 09. O 3 na rua. Salvador, boa noite, San 3858. 58, boa noite, formação em curso X-Ray, Fortaleza 370, pronto, copo. Prossiga. Autoridade Fortaleza, nível de voo 370, via Perzulu 19. Decola da 10, com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5422 no transponder. Autorizado Fortaleza 370, Perzulu 19. Decolando a 10, saída Momo, transição Froti, controle 208, aciona 5422, 3258 no portão 5. Cliente no 5, chama pronto para o espectacionamento, então 3258. Grata. Papapapá na escuta. O plano será enviado ao sistema dentro de mais 7 minutinhos, ok? Pode ir preparando a saída da Eule, da Bridge, aguardando cópia. Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Tráfego, eu falo, Salvador, 8663-10, CNTXJ, Cardinal 370, registro. 8663-10, pré-aprovado 350, só um instantinho.